andrecedesmoral.com.br. Quero mandar um abraço todo especial à galera da Pop São Cidei, São João do Piauí, a loja mais chique da cidade. Alô, Zé Carlos. Esse corpo meio e tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Como pode haver tantos desejos nos seus olhos, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar? E foi por isso que você me conquistou com esse jeito de menina e esse corpo de mulher. Nada existe em você que eu não ame, sou metade sem você. Mon amour, meu bem, ma fun. Mon amour, meu bem. Ô, oh, baixão! Falando de amor e tocando seu coração. Esse corpo meio e tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Como pode haver tantos desejos olho nos seus beijos, no seu jeito de abraçar? E foi por isso que você me conquistou com esse jeito de menina e esse corpo de mulher. Nada existe em você que eu não ame, sou metade sem você. Mon amour, meu